Na última sexta-feira, dia 17 de maio, o vereador Dr. Silvio protocolou na Câmara de Vereadores o projeto para a criação de um fundo para implantação de uma UTI no Hospital de Gaspar. Nós vamos conversar agora com o Dr. Silvio para sabermos mais detalhes sobre esse projeto. Doutor, depois de muito tempo, desde o início do seu mandato, agora chegou a hora, o senhor conseguiu protocolar a criação desse fundo para a implantação da UTI aqui em Gaspar? Olá, Gil, amigos da Sentinela. Sim, demos entrada nesta última sexta-feira ao projeto de lei número 36/2019, que destina os valores do Fundo Municipal de Saúde e da outras providências. Como vai funcionar isso, Gil? Na realidade, 2 anos nós estávamos relutando no sentido de que nós imaginávamos que esse projeto pudesse sair do Executivo, até porque nós também achávamos que seria muito difícil nós, dentro do Legislativo, ter a prerrogativa de ter um projeto de tamanha magnitude. Mas, conversando com os nossos analistas jurídicos, conseguimos então encontrar uma alternativa para que dentro do Poder Legislativo nós pudéssemos estar então protocolando um projeto que possa estar indo em direção à construção da Câmara Legislativa. Como vai funcionar isso? As pessoas que pagarem o seu IPTU integralmente poderão destinar até 15% desse valor para um fundo que será o fundo municipal, onde nós estaremos podendo estar iniciando a construção da Câmara da UTI, poderemos também estar ampliando e reformando o centro cirúrgico do nosso hospital, assim como reformulando também a emergência do nosso hospital, que já é uma questão já de solicitação dos vereadores desde o início de 2017, infelizmente até agora não foi possível ser feito. Portanto, agora sim nós demos o pontapé inicial para que a construção da UTI do município de Gaspar possa realmente ser efetiva. É claro que contamos com o apoio do Executivo, contamos com o apoio da comunidade, contamos com o apoio do empresariado da cidade, para que realmente ela possa sair do papel e tornar-se uma realidade, como aconteceu no município de Timbó, que também fez algo semelhante e hoje possui uma UTI de 10 leitos para adulto e uma UTI também para crianças, além de um hospital totalmente reformulado, que foi possível através da criação do Fundo Municipal de Saúde e como nós criamos aqui, também para o nosso hospital do município de Gaspar. Doutor, há mais de 2 anos o senhor visitou, além de Timbó, outras UTIs em cidades até menores que Gaspar. Qual seria o valor do orçamento para se construir definitivamente uma UTI aqui na cidade de Gaspar? Gil, para que haja a construção da UTI, nós temos que ter em mente que nós precisamos ter um centro de imagens melhor do que nós temos hoje, então ter uma tomografia, por exemplo, temos que ter um local para acomodação de sangue, temos que ter um serviço disponível para realização de diálise. Sem isso, realmente é muito difícil de você ter a efetivação de uma UTI. Somando tudo isso, somando também a estrutura, materiais de UTI, que realmente são materiais bastante de custo bastante elevados, nós temos ali no Hospital de Timbó, eles relatam que foi um custo de 2 milhões e meio de reais. Lembrando que, obviamente, esse fundo foi utilizado, mas algumas emendas parlamentares também foram utilizadas, o empresariado da cidade também colaborou, contribuiu, e a própria comunidade, em muitas ocasiões, estiveram juntas, parceiras, conseguindo também, através de festas, através de outras mobilizações, fundo para que pudesse ser construída a UTI do município de Timbó. Nós não temos dúvida que a mobilização será geral, por isso nós estamos comprando essa bandeira, comprando essa luta pela construção da UTI do nosso município, principalmente tomando em base aí alguns acontecimentos que sempre ocorreram em nosso hospital, de transferências para outros municípios, às vezes 300, 400 quilômetros de distância, ou às vezes até sem ter vaga nenhuma no estado, pela regulação estadual, para que nós possamos transferir os nossos pacientes e que eles tenham menos risco de vida. Se tivermos a nossa UTI no nosso município, seguramente nós teremos um gasparense com um atendimento mais seguro. Esse é o objetivo, que nós não percamos mais vidas do que, infelizmente, nós já perdemos até aqui. Doutor Silvio, após o protocolo deste projeto, na última sexta-feira 17, quais serão os próximos passos para ser encaminhado? Agora, Gil, nós precisamos que esse projeto realmente seja aprovado pela Câmara de Vereadores, né, que ele possa ir ao Executivo, que o prefeito sancione a lei, para que nós possamos efetivamente dar início às tratativas. É claro que a grande parte disso vai estar relacionada diretamente com o Executivo, mas nós, como médico, como vereador, como munícipe de Gaspar, nós queremos sim estar envolvido diretamente nesse tipo de trabalho, porque nós vemos como prioridade hoje para o município de Gaspar a instalação da UTI do município. Nós conversamos com o vereador Dr. Silvio, nos falando sobre o protocolo do projeto para a criação de um fundo para implantação de uma UTI no Hospital de Gaspar, realizado na última sexta-feira, dia 17 de maio. Da Câmara de Vereadores, Gil Dias para a Rádio Sentinela.